vidas ali. Mas nós estamos aqui, amém? Estamos aqui, amém? Amém. Glória a Deus. Pastor Renato está na África, esse nosso pastor missionário. Em nome de Jesus, vai influenciar muitas vidas aqui e despertar esse desejo por missões. Amém, irmãos? Com certeza, o pastor Renato, Deus vai usá-lo para influenciar muitas vidas aqui e despertar esse chamado por missões. Amém, irmãos? Amém! Diz amém, que se não for você, vai ser outro, mas a gente está concordando aqui. Que situação, viu? Irmãos, tá agradável a temperatura, tá bom, tá mais ou menos. Vão dando um feedback aí, vão falando, qualquer coisa a gente dá uma paradinha e ajeita. Semana passada, irmãos, nós estávamos falando sobre o corpo de Cristo, né? Nós falamos sobre a conversa que Jesus tem com Pedro, quando diz: olha, Satanás me pediu para cirandar vocês, mas eu pedi por ti, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Agora, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. E a gente refletiu um pouco sobre a importância de estarmos prontos para esses momentos em que as provações virão, e, além disso, para a importância de que, quando nós nos convertermos, no sentido de melhorarmos, de resolvermos em Deus aquelas questões que nós estamos relutando em colocar diante de Deus para que Ele trate, nós cumprimos com o nosso papel no corpo de Cristo, porque a mão, a pé, perna, braço, olho, ouvido, boca, e cada uma dessas partes é fundamental para o corpo. Todo o corpo sofre quando uma de suas partes sofre. Se uma parte não funciona direito, todo o corpo sente a deficiência dessa parte que não está funcionando. Amém, irmãos? E hoje eu queria falar um pouco sobre algo que o Senhor tem falado comigo há alguns dias, e hoje ainda mais intensamente o Espírito Santo me trouxe isso. Eu queria compartilhar com a igreja que tem orado pela vida da minha sogra. Eu pedi oração semana passada, a gente tem colocado a saúde dela nas orações no núcleo já há algum tempo, e hoje nós tivemos a confirmação dos médicos, o diagnóstico do câncer, e a gente não sabe ainda se é no intestino, se está próximo do intestino. Ela tinha sido diagnosticada com um estreitamento intestinal e aí estava aguardando o diagnóstico final para saber o que é que estava provocando isso. Minha sogra já passou por um tratamento contra o câncer em 2004, 2005, foi um câncer no colo do útero, fez a colostomia, porque danificou muito o aparelho intestinal, e agora a gente recebeu essa notícia. E o que nos resta diante disso, irmãos? Nem é a alienação da realidade, da certeza da morte, tampouco a alienação da ausência da enfermidade. Então, a gente costuma ouvir lá na faculdade que tanto o excesso da falta quanto o excesso da sobra são prejudiciais. Então, não é exceder na falta de responsabilidade achando que não há mais nada o que fazer, tampouco exceder na falta de responsabilidade de achar que tudo já está resolvido, porque, na verdade, a doença não existe. Está lá, e o que está posto para nós agora como família, especificamente, e eu compartilho isso com os irmãos porque vivo essa comunhão com os irmãos e sei das orações de todos, é lutar. Amém, irmãos? Amém. E o Senhor vinha ministrando a respeito dessas coisas ao meu coração, e hoje o Espírito Santo me trouxe isso mais forte. Eu queria compartilhar sobre isso com a igreja. Abra sua Bíblia, por favor, em Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1. Amém? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Amém. Josué capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, teu nome é também El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Há alguma coisa impossível para o Senhor, Deus? Por acaso o Senhor é Deus de perto e também não é Deus de longe? Há distância que o Senhor não alcance? Há lugar onde o homem, qualquer que seja a criatura, possa se esconder dos teus olhos? Tu sabes todas as coisas. Cada momento de vida nosso está escrito nos teus livros, ainda antes de fundação do mundo. Porque o Senhor sabe todas as coisas, Pai. E tem a vida de cada um de nós anotada. Os nossos nomes estão gravados na palma das tuas mãos. E um fio de cabelo da nossa cabeça não cairá, se o Senhor assim não permitir. Não há Deus como tu, Senhor. Há muitos deuses, chamados deuses pelo mundo, que na verdade não são deuses. São obras das mãos de homens. Têm olhos, mas não enxergam. Têm boca, mas não falam. Narinas, mas não respiram. Ouvidos, mas não escutam nada. Têm pernas e pés, mas não andam. Mãos que não podem se estender, porque não são o Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, Pai. E quantas vezes, Senhor, diante da agonia desses dias que temos vivido, diante das tribulações que batem à nossa porta, diante das dificuldades que nos afrontam, nos esquecemos destas verdades. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, que nos chama de bichinho de Jacó, a menina dos teus olhos. Quem tentará acusação contra os teus escolhidos? É o Senhor que nos justifica. Aleluia, Senhor. Fala conosco mais, Espírito Santo, porque o Senhor já tem falado aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é o primeiro capítulo da narrativa da liderança de Josué à frente do povo de Israel. Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Josué já é um personagem bíblico, ele já é alguém que está presente na história, na narrativa. Quando Moisés sobe ao monte Horebe para falar com o Senhor, a Bíblia diz que Josué era o jovem que estava ao pé do monte. Ele acompanhava Moisés o tempo inteiro. Ele presenciou as coisas grandiosas que o Senhor fez. Josué, irmãos, ele estava na terra do Egito e saiu da terra do Egito com o povo de Israel. Quando ele saiu da terra do Egito com o povo de Israel, Josué tinha mais de 20 anos de idade. Do grupo de homens que tinham mais de 20 anos de idade, quando saíram do Egito, apenas Josué e Caleb entraram na Terra Prometida. Josué acompanhou os milagres que o Senhor fez. Ele presenciou a manifestação do poder de Deus com as pragas que o Senhor lançou. Ele presenciou a manifestação do poder de Deus quando o Senhor abriu o Mar Vermelho, Israel passou a pés enxutos. Ele presenciou a manifestação do poder de Deus nos diversos livramentos que o Senhor deu. Irmãos, muitos desafios se colocaram diante de Josué naquele momento. Tanto os desafios do passado, quanto os desafios do futuro estavam diante dele. Os desafios do passado que estavam diante de Josué era a sombra de Moisés. Tudo que Deus havia usado Moisés para fazer ao povo de Israel. Tudo que Josué havia presenciado e acompanhado. E ele, na verdade, em alguns momentos, foi parte da manifestação desse poder de Deus. Quando Israel pelejava no deserto, em um determinado momento, eu não me lembro agora qual foi a batalha, Josué, a Bíblia diz, estava no campo de batalha pelejando com Israel, e Moisés estava no monte. E quando as mãos de Moisés cansavam e os braços dele desciam, Israel começava a perder. E quando as mãos de Moisés eram levantadas, então Israel começava a ganhar na batalha. Agora Moisés havia morrido. O último capítulo de Deuteronômio é, provavelmente Josué deve ter escrito esse último capítulo. Moisés havia morrido, Deus havia enterrado o corpo de Moisés. Israel passou 30 dias pranteando de luto, né? O luto oficial, como se tem hoje em dia. Esperando para dar sequência à caminhada. Eu quero ler um trecho deste último capítulo. Deuteronômio capítulo 34. A partir do versículo 9, diz assim: Ora, Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe tinha imposto as mãos. Moisés ministrou isso sobre a vida de Josué. Assim os filhos de Israel lhe obedeceram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Agora olha só, irmãos, a grandeza daquilo que Josué precisava dar continuidade. Versículo 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra. E em tudo o que Moisés operou, com mão forte e com grande espanto aos olhos de todo Israel. Às vezes, irmãos, eu não sei se já aconteceu com vocês no trabalho, ou em uma situação familiar, ou na igreja, seja lá onde for. Quando você chega no lugar e não tem nada feito, quando você chega num lugar, num terreno, e o mato está alto, está grande, e aí você começa a roçar aquele mato, cada faca usada que você dá, o trabalho que você está fazendo fica evidente, porque todo o mato estava alto. Isso não diminui o mérito de você ter que cortar todo aquele mato, limpar o terreno inteiro. É um trabalho árduo, difícil, cansativo. Ninguém sabe o que é que está dentro daquele mato alto ali, pode ter uma cobra ou qualquer outro bicho. Mas depois de Moisés ter deixado aquela grama, sabe, Camp Nou? Sabe, aquele gramadinho Maracanã para a final da Copa do Mundo? O trabalho de Josué era manter a grama na altura de 4 centímetros no campo inteiro. Era um trabalho de detalhes, irmãos, de minúcia. Era dar seguimento à obra grandiosa que Deus tinha usado Moisés para fazer. Quando o Senhor chama Josué para conversar, ele diz: olha, Josué, vem cá, meu servo Moisés ministrou o espírito de sabedoria sobre você. É você que vai dar seguimento a isso aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa, esforce-se e tenha bom ânimo. Porque o que vem pela frente não é brincadeira, não. Eu quero lhe dizer logo de cara aqui, Josué, eu serei contigo por todos os dias. Ninguém vai lhe resistir. O Senhor começa logo uma injeção de ânimo. Deixa eu lhe fazer algumas promessas aqui para você entender. Ninguém vai ficar na sua frente. Você vai derrotar todo mundo. Agora, eu vou fazer isso através de você, Josué, se você for fiel a mim. Como Moisés, meu servo, foi. Se você guardar todos os meus estatutos, se a minha lei estiver diante dos seus olhos, se ela estiver na sua boca, se você meditar nela de dia e de noite, para ter o cuidado de fazer exatamente como está escrito lá, você vai ser bem sucedido em tudo. Josué, o resultado está garantido, Josué. Basta que você faça a sua parte. Sabe aquele ditado popular, irmãos? Que as pessoas usam muito, que Deus diz: faça a sua parte que eu te ajudarei. Aí tem uns crentes que dizem: ah, rapaz, onde é que tem isso na Bíblia? Não tem com essas palavras, irmão, mas é um bom entendedor, meia palavra basta. Está escrito. Esforce-se, seja bom ânimo, que eu sou contigo. Faça a sua parte. Eu vou te ajudar. Os problemas, irmãos, ó, estão batendo na nossa porta todo santo dia. A gente acorda, tem que matar um leão de manhã, outro à tarde, outro à noite. E se de madrugada acontecer alguma coisa, a gente receber uma ligação, já pula da cama com a espada na mão, porque vamos matar mais um leão. Até rimou. É assim. As angústias que nós vivemos como cristãos aqui no Brasil são, em certa parte, em certa medida, diferente daquelas angústias que a igreja viveu no passado, que Israel viveu nessa época de Josué e Moisés, que a igreja perseguida vive na Ásia, na África. Nós temos aqui uma liberdade, irmãos, que é perigosa, que é licenciosa. Certa feita, eu me lembro de ter ouvido de uma irmã, ela dizendo assim: olha, cuidado com a graça. Ela pode ser muito perigosa. Não a graça em si, irmãos. A lei também não era perigosa. Paulo diz que o pecado é que era, para se mostrar pecado, mostrar a sua maldade, conseguiu transformar a lei, que é uma coisa pura, santa e boa, em algo aparentemente mal. Então a graça, ela é maravilhosa, mas se nós não estivermos atentos, irmãos, à licenciosidade, Paulo fala, não useis da liberdade do Espírito para dar ocasião à carne. Cuidado com a liberdade. Porque o nosso desafio hoje é manter esse estado de vigilância permanente. Permanente. Percebam, irmãos, na noite em que o Senhor foi traído, na noite em que Jesus foi traído, ele estava na Santa Ceia. Olha o clima da primeira Santa Ceia. Discípulos querendo ser o que ia ficar sentado à direita e à esquerda, uns se achando maiores do que outros. Um outro tinha acabado de ficar endemoniado, Judas. A Bíblia diz, entrando Satanás em Judas. Um outro estava prestes a trair Jesus, Pedro. E todos os outros discípulos, horas mais tarde, ó, dariam no pé. Era nesse clima, era consciente de tudo isso que Jesus estabelecia a sua Santa Ceia. E Paulo lá na frente, pela revelação de Jesus, diz, olha, e façam isso todas as vezes que comerem e beberem em memória de mim. É a luta, irmão. A dificuldade que vai bater a porta, mais cedo ou mais tarde ela chega. E quando chegar? Sermão da montanha, Jesus encerra o sermão dizendo uma parábola: aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, vieram os combates, a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aí a gente pega, né? Não, porque se eu guardar as palavras de Jesus, eu sou como a casa edificada sobre a rocha. E esquece o contexto que Jesus utilizou para enaltecer uma casa edificada sobre a rocha. É chuva caindo, é rio correndo, é vento soprando, é combate contra a casa, irmãos. Aflições do mundo, aflições nessa vida. Uma hora ou outra isso aparece. E cabe a nós estarmos fortes, com bom ânimo, dispostos a lutar, para perseverar. Porque esse momento chega para qualquer um. Estão comigo aqui, irmãos? Amém? Eu queria destacar o versículo 9 de Josué 1, que a gente leu, que diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes. Fabrício, imagine que no seu trabalho, melhor, Malu nasce e o médico chega para você e diz assim: olha, não fique atemorizado não, não se espante, não entre em pânico não, fique tranquilo. O médico vai dizer um negócio desse para Fabrício para quê? Para que ele vai dizer isso? Porque ele sabe que Malu vai dormir todas as noites tranquilamente? Porque ele sabe que Malu vai conseguir mamar o colostro lá e se alimentar muito bem e crescer forte e saudável todo dia e todo tempo, aleluia, glória a Deus? É por isso que o médico adverte os pais? É para isso? Não, irmãos. Adverte porque ele sabe das possíveis problemáticas que a paternidade e a maternidade vão trazer para Fabrício e para Dani. A cólica que não para e que a gente não descobre nunca o que é. Não sabe se é fome, não sabe se é uma cólica intestinal, não sabe se é febre, não sabe se é o frio, se é o calor, não sabe. E aí fica aquela vozinha do médico ecoando: não se espante, não se apavore, fique tranquilo, fique tranquilo, fique tranquilo. E Fabrício olha para Dani, Dani olha para Fabrício, mas o médico falou para ficar tranquilo, mas eu estou tranquila, Fabrício. Eu sei que você está tranquila, Dani. Eu já disse que eu estou tranquila, não grite comigo. Eu não estou gritando com você, Dani. A gente está esperando o quê, Fabrício? Vamos para o hospital logo, bora. E aí vão para o hospital. Aí chega lá no hospital, aí o médico atende, aí pega, apalpa, aperta, boca, olho, ouvido, termômetro. Ó mãe, ó pai, é uma cólica intestinal, vai passar. Mãe, coma menos abóbora, porque está pesando no leite, não sei o quê, coisa, tá, tal coisa. Ela está se alimentando bem? Tá. Teve alguma diarreia, alguma coisa? Vamos. Não, não teve. É porque ela está chorando muito. É o organismo dela se adaptando. Tá bom, tá bom. Não tem nada, não. Pode voltar para casa? Pode. Tá vendo, Dani? Eu não lhe falei? Eu já tinha lhe dito primeiro, Fabrício. E aí volta para casa. Mas o médico tinha dito antes: não se apavorem. Por que que ele disse não se apavorem? Porque isso nunca ia acontecer? Não, exatamente o contrário. Porque momentos como esse viriam. De pavor, de pânico, de insegurança, de incerteza. Então Deus, depois de falar tudo para Josué e passar as orientações, diz assim: olha, eu não mandei você fazer, esforce-se e tenha bom ânimo. Não se apavore. Nem se desespere. Por que Deus falou isso para Josué, irmãos? Por que Deus disse para Josué: não se apavore? Porque viriam situações, irmãos, em que Josué entraria em pânico. Em que seria complicado. Até hoje, o pessoal do Discovery Channel, do History Channel, do Nat Geo, esse pessoal que vive fazendo documentário, tenta explicar como foi que as muralhas de Jericó caíram. Esse discurso de Deus aqui para Josué foi antes dessas coisas todas acontecerem. Agora imagina, irmão, você pegar um povo, aproximadamente 3 milhões de pessoas, e dizer assim: vamos ali agora na frente daquela cidade, com aqueles muros gigantescos, porque nós vamos tomar aquele negócio ali. Tá bom, então vamos. Lá vai Josué, Lucas. Quando Josué chega perto do lugar e ele começa a orar e faz sacrifícios, aparece um anjo do Senhor. Tira a sandália dos seus pés, que o lugar é santo, Josué. E aí ele vai e tal. Assim diz o Senhor: dê 7 voltas na cidade, todo dia uma volta, e quando terminar de dar a volta, toque a trombeta, e no último dia, na última volta, você manda todo mundo gritar de uma vez, que eu vou dar a cidade nas suas mãos. Eu imagino Josué dizendo assim: é, Jeová, eu entendi o que o senhor quis dizer para não me apavorar, nem me assombrar, você já está me provando logo agora de cara, eu não podia deixar para ser lá para a 10ª batalha. Não, meu filho, eu quero ver se você está pronto, é para agora, se você está acreditando no que eu estou falando ou não. Irmãos, vamos combinar. Que negócio é esse de um grito derrubar uma muralha daquela? A Bíblia diz que pessoas moravam naquela muralha. Ela era larga o suficiente para que pessoas morassem ali dentro. Como tem umas casinhas fininha aí no mundo, né? Depois dá uma procurada na internet, casas mais finas do mundo. Você vai encontrar casa de 90 centímetros de largura, 1,10 m de largura. O pessoal que tem um probleminha no juízo. Mas vamos dar um desconto, vamos lá, que aquela muralha tinha 1 metro de largura. A parte oca, viu, irmãos? Vamos entender. Então tinha pedra, tinha um vão, tinha pedra. Aí a gente vai para a internet e assiste uns vídeos do pessoal pegando umas taças de cristal e tentando quebrar a taça gritando, né? Aí fica lá: e o canudinho está dentro da taça e fica e nada da taça quebrar, e o camarada vai ficando vermelho e quebra a goela, poca a goela, mas a taça não quebra. E Deus diz assim: vá lá, meu filho, e bota 3 milhões de pessoas para gritar que eu vou derrubar aquilo ali. Qual é a muralha que Deus está mandando você gritar, irmão? Qual é a grande muralha que está diante de você, que Deus tem falado para você: vá lá, faça assim, assim, assim. Não é da noite para o dia não, viu, irmãos? 7 dias fazendo o que Deus mandou, perfeitamente, exatamente. O 7 tem essa simbologia bíblica, essa coisa de perfeição. Então não é para fazer de qualquer jeito. É para ser perfeito. É para fazer bem feito. Não é de qualquer jeito. Agora vá, Josué. Dá uma volta num dia. Dá outra volta. Não vou ficar fazendo isso não, né, irmão? Palhaçada demais. 3, 4, 5. O Senhor mandou fazer na sétima. No sétimo dia, dê 7 voltas. Depois grite. Aí vai Josué e diz assim: o povo está cansado, vamos dar só 6 voltas e gritar? Vamos. Aí na hora de gritar, entra poeira na goela de todo mundo e ninguém consegue gritar e dá tudo errado. Porque Deus mandou dar quantas voltas? 7. Então faça como Deus está mandando você fazer. E aqui, irmãos, vamos combinar. Não tem nenhuma criança, todo mundo aqui escuta a voz do Espírito Santo e sabe exatamente o que Deus quer que seja feito e como Deus quer que seja feito. Estão comigo? Diz amém. A não ser que isso aconteça comigo. E eu sei que não. O Espírito Santo fala exatamente o que tem que ser feito, como tem que ser feito, quando tem que ser feito, onde tem que ser feito, com quem tem que ser feito, que horas deve ser feito. É assim com você ou não é? Deus tem falado com você ou não tem? Às vezes a gente não ouve, ou faz que não ouve, porque não para para ouvir também, né, irmãos? Vamos combinar. Olhem só, eu quero retomar o assunto da minha sogra. A minha sogra, como eu disse, fez o primeiro tratamento de câncer em 2004, 2005. Depois disso, ela passou um tempo fazendo revisões periódicas, até que, por motivos que eu desconheço, ela, em certa medida, começou a descuidar disso. Eu acredito que essa negligência dela, aparente, tenha sido, na verdade, uma tentativa de fugir da possibilidade de um novo diagnóstico. A gente se conhece, a gente percebe quando o corpo está dando sinais. Quando ela veio para cá, para Itabuna, mesmo aqui, ela estava sendo relutante a ir fazer exames e tal. A grande questão é, irmãos, lá na primeira vez já, ela tentava se esquivar disso. Eu falo abertamente para os irmãos, porque é algo público, conversado na família, com amigos, com colegas, não tem nenhuma exposição aqui para além do que ela mesma fala abertamente para as pessoas. Então, às vezes, irmãos, o problema cresce porque a gente deixa ele crescer. Ô, Juliano, será que se fosse você, você não faria da mesma forma? Eu não sei, talvez sim. Isso não anula o fato de que ele cresce porque a gente deixa ele crescer. Por mais que seja difícil ir ao encontro disso, é a nossa escolha, irmãos. Amém? Eu passei recentemente por uma dor de dente insuportável. Eu tenho uma rixa, uma briga, uma aversão a dentista, de um sofrimento da minha infância, que Deus do céu, só Jesus na causa. Patrícia ali, a empatia aqui, ó, ela sabe do que a gente está falando. Mas dessa vez, irmão, você sabe o que foi que eu fiz? Na noite anterior à minha ida ao dentista para fazer o canal no dente. Foi impressionante a dor que eu estava sentindo. Quase que desapareceu. Passou a dor, Fabrício. Eu disse: Deus, se eu não sentir essa dor, eu não vou para o dentista. E eu sei que ela vai voltar depois. Eu induzi o retorno da dor, irmãos. E passei a noite toda com dor. Eu disse, você vai ficar aqui, porque é você que vai me ajudar a ir para lá. Porque passei dias com uma dorzinha leve e eu não fui ao dentista. Quem botou a faca no meu pescoço, irmãos? Quem me impediu de ir ao dentista? Quem amarrou meu pé na mesa e disse, você não vai? Eu. Às vezes o problema cresce por causa da nossa inércia, por causa da nossa passividade. A Bíblia diz, irmãos, que depois que Deus usou Josué para fazer aquele milagre em Jericó, e Deus entregou o povo de Jericó nas mãos de Israel, e todos foram destruídos, logo na batalha seguinte, eles foram lutar contra um povo pequenininho, o povo de Ai, Ai, não sei como é que se escreve exatamente lá no hebraico. Era tão pequeno que eles nem mandaram muita gente para guerrear. Mesmo assim, era muito mais gente do que o povo daquela cidadela. E eles foram massacrados. Voltaram, como se diz, correndo, fugidos, envergonhados. Por quê, irmãos? Por que não fizeram do jeito que Deus tinha falado para fazer? Não foram perfeitos no fazer. O mundo, irmãos, hoje em dia, o mundo empresarial, vem vendendo novidades aparentes, como se estivesse inventando a roda. Eu falo com alguns empresários com quem eu tenho contato, pessoas com quem eu trabalho às vezes, ele vem falar, Juliano, porque, rapaz, como é que pode, como é que você faz para entrar na cabeça de uma pessoa que não é para fazer assim, é para fazer assim, e eu já falei, não faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, você vira as coisas, a pessoa faz assim. Aí eu digo para ele, rapaz, vá ler a Bíblia, porque não há problema que o ser humano passe que Deus não já tenha passado e resolvido da melhor forma. Vá lá, vá aprender o que é gestão com Deus, leia a Bíblia que você vai ver qual foi a solução que ele deu. Quando ele me dá oportunidade, um ou outro, assim, eu vou e aproveito e falo, né? Mas o Senhor, como o pastor Tiago fala tantas vezes, Deus não diz como devemos agir, de que forma devemos fazer, pelo prazer de nos ver sofrendo para fazer como ele disse para fazer. Deus nos diz como o que tem que ser feito deve ser feito, porque essa é a melhor forma de se fazer. Aí ele chama Josué e diz, olha, ande direitinho na minha presença, Josué, como Moisés andou, faça exatamente como está escrito nesse livro, você vai ser bem sucedido em tudo. Irmãos, não há vitória sem luta, não há glória sem batalha, não há sucesso sem trabalho. E trabalho duro. Eu conheço poucas pessoas, não tem esse, vamos dizer assim, esse networking, não. Conheço poucas pessoas, algumas pessoas, que têm riqueza, que têm patrimônio. Irmãos, eu fui buscar meu irmão lá em Onápolis, sábado, e aí a gente vinha conversando, e em algum momento a gente entrou nesse assunto, ele disse assim, Juliano, mas fala sério, velho, esse pessoal aí tem uma vida tranquila demais, deve ganhar tanto dinheiro que nem se preocupa com nada. Aí eu disse, é, ele é, com certeza. Depois eu vou lhe falar uma coisa, eu aposto com você que eles gastam menos do que você, e que desperdiçam menos ainda. Uma vez, irmãos, lá em Minas Gerais, eu escutei um negócio que eu carrego comigo até hoje. Um motorista chegou para mim, eu tinha trocado de carro na época, e aí o pessoal ficou dizendo, ô, gerente comercial, que carrão, não sei o quê, é uma empresa que eu trabalhava. E aí eu ficava sofrendo aquele bullying, né? de gente de outros departamentos. Aí o motorista chegou para mim e disse assim: Juliano, não fique assim não, velho. As pessoas veem os goles que a gente toma, mas não veem os tombos que a gente leva. O sucesso não vem da noite para o dia, não, irmãos. Você pode, por um golpe de sorte, ganhar muita coisa da noite para o dia. Isso não é sucesso. Isso é sucesso. Bem-sucedido, sucesso. Faça conforme tudo que está escrito e você vai ser bem-sucedido em tudo que empreender. Agora, irmão, vamos combinar. É fácil ser crente, irmãos? É fácil, Maurício, andar no caminho do Senhor no meio de tanta impiedade? No trabalho com tanta gente, tanto blasfemador, tanto escarnecedor? Não é fácil, não. É fácil, Amanda? Está lá no serviço público, tentando fazer do jeito certo, se esforçando para servir as pessoas, como tanta gente necessitada precisa do serviço lá, e ver tanto funcionário negligente, tanto colega de trabalho que está pouco se lixando, que faz pouco caso da necessidade dos outros. Não é fácil, não, irmãos. Mas o Senhor tem nos chamado para essa batalha e nos dito: se esforce, tenha bom ânimo, eu sou contigo todos os dias da sua vida, ninguém vai te resistir. Agora não se espante com o que vai aparecer diante de você, não, porque eu estou te chamando para fazer uma grande obra. E uma grande obra, irmãos, implica em grandes desafios. Educar sua filha, minha irmã, para que ela seja uma mulher de Deus, e lá na frente Deus a use para ganhar milhares de pessoas, povoar o céu e saquear o inferno, isso é uma batalha de uma vida inteira. Procriar, irmãos, multiplicar e largar solto aí pelo mundo é fácil. Agora, encarar, Lucas, a labuta, a batalha de todo santo dia, televisão, colegas que não são bem educados, professores, vizinhos, familiares que não creem naquilo que você crê, todos, tudo isso assediando a mente do seu filho e você tendo: vai para lá, Satanás, arreda, Satanás, sai, diabo, vai para lá, persevera, persevera, meu filho, esse é o caminho reto, esse é o caminho reto, esse é o caminho reto. Isso é desgastante. Não é fácil, não, mas o Senhor olhou para mim e para você e disse: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu, o Senhor, sou contigo. Onde quer que você andar, onde o seu pé pisar, eu darei a vocês, como prometi aos seus pais que faria, e como eu disse ao meu servo Moisés. É por isso que Jesus falou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu ouvi recentemente, irmãos, porta não é arma de ataque. Porta serve para defender. Está implícito no discurso de Jesus. Como a gente diz hoje em dia, cai para dentro, meu filho. Parte para cima. Ou você acha que foi com o escudo na mão que Israel herdou a terra prometida? Não foi. Foi com espadas, com lança, com escudo, com disposição. Meu pai me contou, estou encerrando, irmãos. Meu pai me contou um negócio interessante, um ditado de minha avó. Uma vez eu estava lá na casa dele e tinha um trabalho chato para fazer, irmãos. Sabe aquele trabalho chato? Pastor Tiago, quando eu fiz terapia com ele, eu me lembro disso, eu não esqueço, sempre lembro ele. Ele diz: rapaz, você não esquece dessas coisas, mas tem umas coisas que ficam marcadas. Aí ele disse: olha, Juliano, isso aí que você precisa fazer, pastor Tiago, na terapia, né? É como dar um banho em elefante. É simples, mas dá trabalho. É água, sabão e escovão. Esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega. É simples, é só esfregar. Molha a vassoura, esfregão, esfrega, esfrega, esfrega. Molha, esfrega, esfrega. Mas é trabalhoso, é chato, mas tem que ser feito. Para situações como essa, meu pai me disse uma vez: sabe o que sua avó dizia, Juliano? Me conte, meu pai. Poucas vezes meu pai traz esses casos assim, minha avó, né? Eu fiquei super interessado. Ele disse que uma vez ele pequeno, não queria fazer um negócio assim, um trabalho repetitivo, chato. para alguns irmãos. Tem gente que se delicia em trabalho repetitivo, é importante entender isso. Tem gente que ama isso, tem gente que detesta. Minha avó disse assim: meu filho, se tem que fazer, faça cara feia para ele o trabalho e faça. Feche a cara e parta para cima. Feche a cara e faça. Porque tem que ser feito. Então não gaste tempo. Faço ou não faço? Faço ou não faço? Não tem que fazer? Simplesmente feche a cara e faça. É aquela coisa: tem remédio? Não. Então já está remediado. Vai embora. É isso e ponto final. Trabalho, irmãos, é uma herança maldita da Roma Antiga, do tripalho, que era o chicote usado de três pontas, para maltratar os escravos. Mas quem disse que trabalhar tem que ser algo sofrível desse jeito? Ah, não, mas a Bíblia diz que é do suor do rosto que a gente vai comer. Ok, e você sua quando faz o quê? Exercício, esforço. Tá bom que o paraíso era tudo na mão, de grátis, 0800, como a gente diz hoje em dia. Mas quem disse que o Senhor disse que ia ser de bate-chicotada? Não, você vai ter que se esforçar. Estava aqui, tudo feito, pronto para você, mas você foi inventar de fazer o que não devia, agora você vai ter que se esforçar, vai se esforçar. Tem que ser feito? Tem remédio para isso? Tem, Juliano, ganhar na Mega Sena, então passa a vida jogando. Vai lá ver quantos ganham. E quando ganhar, que Deus tenha misericórdia de sua alma. Passar a vida inteira sem dinheiro nenhum no bolso e de repente acordar milionário. Ô, rapaz, para surtar é dois palitos. Eu estava conversando sábado com um rapaz que perdeu nesses negócios de bolsa de valores, Bitcoin, essas coisas. Quase surtou, porque por não estar na frente do computador numa determinada tarde, ele vinha há meses esperando aquele momento. Justamente quando ele saiu, deu um boom, o negócio cresceu 400%. E ele deixou de ganhar 2 milhões de reais e ganhou só 40 mil. E ele falou para mim: Juliano, eu tive que me distanciar de tudo isso. Eu procurei ajuda psicológica. Eu passei uns 2 meses mal mesmo, porque eu não consegui lidar com essa possibilidade de estar milionário e ter perdido aquele momento, depois de tanto esforço. Não brinca não, irmãos. Esforça-se. Esforça-te. Esforça-te. Eu cheguei hoje no hospital, fui ver minha sogra. Quando ela olhou para mim, os olhos marejaram. E ela disse: ô, meu genro, está dado o diagnóstico. Eu disse: eu sei, sogrinha, e a gente está aqui do seu lado para enfrentar isso também. Não já está dado o diagnóstico? Vamos enfrentar, vamos orar, vamos pedir graça a Deus e passar por isso. Está posto. Amém, irmãos? Vamos nos esforçar e ter bom ânimo. Vamos encerrar? Vamos ficar de pé? Se o Senhor falou com você, leve isso no seu coração e rumina isso essa semana, ó. Vai pensando, meu irmão, que é aquilo que você deveria estar se esforçando, enfrentando e impondo as condições do Senhor, mas resolveu encarar de forma passiva e dizer: ah, se o Senhor quiser, Ele vai fazer um dia, porque o Senhor tem nos chamado para conquistar, em nome de Jesus, conquistar almas que estão no inferno, conquistá-las para o céu, conquistar uma condição mais equilibrada de relacionamentos, conquistar uma condição mais equilibrada de relacionamento familiar, conquistar uma melhoria financeira, não para viver luxuosamente, mas para ter condições de dar uma assistência àqueles que estão próximos de nós e não têm condições. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e tem negado a fé. Conquistar uma mudança de caráter, uma mudança de atitude, uma mudança de postura, se revoltar, irmão, contra o pecado que tem lhe escravizado, contra aquilo que você tem permitido te dominar, esforçar-se e ter bom ânimo, e não se espantar. Coisas grandiosas, mares altos vão aparecer, muralhas gigantescas vão se colocar diante de nós, é para encarar com a fé daqueles que vão soprar a buzina, gritar bem alto e ver o milagre de Deus acontecer. Espírito Santo, em nome de Jesus, acende esse fogo em nós, Senhor. Somos a tua igreja, É impossível que o inferno nos resista, Senhor. É impossível que a sua igreja conheça qualquer outra situação que não seja a vitória. Em Ti, Jesus, somos mais do que vitoriosos. Deus, nos faz entender isso no nosso dia a dia. Nos faz entender que vitória, Deus, não é só suportar as tentações de nego ou não nego a Jesus diante da espada, nego ou não nego a Jesus diante de uma arma, mas também é, Senhor, ser fiel ao Senhor em cada momento da nossa vida, quando entramos no ônibus, quando chegamos no trabalho, quando vamos à faculdade, quando nos relacionamos com os nossos familiares, quando estamos sozinhos no nosso quarto e temos a oportunidade de dobrar os joelhos e conversar com o Senhor, mas o celular não chama para o WhatsApp, não chama para o Facebook, não chama para o LinkedIn, para o Twitter, seja lá para o que for, Deus, em nome de Jesus, arranca essas coisas que nos prendem, Deus. Nos faz respirar livres, desimpedidos, como soldados que foram chamados para a batalha, porque nós queremos agradar aquele que nos alistou para a guerra. Deus, em nome de Jesus, nos despede em paz, para a glória do Senhor, meu Pai. Que na segunda-feira, amanhã, Deus, tenhamos um núcleo na casa de Raquel e Jackson, se for para ter. Deus, em nome de Jesus, que na terça-feira assim também aconteça na casa de Edna, na quarta-feira na casa de nossa irmã Angelita, que na quinta-feira haja o tal Midim. Senhor, em nome de Jesus, mas que tudo isso corrobore, colabore. Deus, aumente em nós a disposição de fazer aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. Pai, em nome de Jesus, faz todas essas coisas para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, meu Deus, faz o teu nome crescer em Itabuna e nos usa para isso, Pai. Nos usa para isso. Como pode a cidade que nós moramos, Senhor, ser um dos 10 lugares mais perigosos para a juventude no Brasil? Deus, em nome de Jesus, nos tira desse lugar de comodismo. Estamos espantados com isso. Não nos espantemos. Não fiquemos atemorizados. O Senhor tem nos mandado pelejar contra as portas do inferno. E nós devemos fazer isso, Pai. Nos leve em paz para a nossa casa. Nos dá uma noite na Tua presença, Senhor. Que a paz do Senhor, meu Deus, que o amor de Jesus Cristo, a presença do Teu Espírito Santo esteja em nós e flua através de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.